Sei que você ainda vai me perdoar. Volta. A todo o arrependimento começou a aumentar. As faces da tristeza começaram a chegar. O meu coração lembra de você, começa a chorar. As dores vão aumentando até o dia clarear. Lembrar da sua voz de madrugada ao telefone, desde a primeira vez que pronunciei seu nome. Você é tudo pra mim, não me deixe sozinho. Você é tudo pra mim, eu quero seu carinho. Não é fácil assumir que a gente está errado, mas é comum ficar cego se estou apaixonado. Eu só queria o seu bem, mas fui muito egoísta. Fiz tudo do meu jeito e te perdi de vista. Hoje eu percebo a besteira que eu fiz. Pois ao seu lado, princesa, que eu era feliz. Enquanto escrevo essas linhas, eu oro a Deus pra te ter de volta e nunca mais ouvir seu adeus. Foi tudo um sonho, não queria acordar. Agora eu sei que eu preciso te amar. Sei que você ainda vai me perdoar. Foi tudo um sonho, eu não queria acordar. Agora eu sei que eu preciso te amar. Sei que você ainda vai me perdoar. Volta pra mim. Foi tudo um sonho, eu não queria acordar. Agora eu sei que eu preciso te amar. Sei que você ainda vai me perdoar. Foi tudo um sonho, eu não queria acordar. Agora eu sei que eu preciso te amar. Sei que você ainda vai me perdoar. Volta pra mim. Volta pra mim.